história de Jesus, meu Salvador, que veio ao mundo de pecados e de horror, para livrar a minha alma do pecado e transformar-me numa pétala de flor. Meu coração estava tão amargurado, pois só achava este mundo grande dor. No jardim do meu pobre coração, uma semente preciosa foi lançada. Eu senti que se abria no botão e numa linda rosa desabrochava. É meu Jesus, sim, esta rosa, que alegria em meu coração raiava. Ó Igreja Santa, tu és mesmo um jardim, qual Jesus é a rosa mais preciosa, exalando o mais suave perfume, que até a alma e o coração penetra. Orvalho santo, vem regar com teu frescor todas as pétalas da mais sublime flor.